assassinos com desejos pervertidos, criadores de tramas diabólicas. Quanto mais diabólico o plano e mais hediondo o crime, maior o grau em que ele é colocado na escala. Em cada um desses casos, os assassinos passaram anos acalentando fantasias pervertidas, obsessões que tornaram-se mutilações, atos de... A mente está maquinando agora o próximo assassinato. Aparelhos de tortura, mistura de todos os ácidos. Ou apenas a boa conversa pra convencer aquela menina a ir com ele pro meio do mato, fazer parte da carnificina. Não tem um biotipo, qualquer um é candidato. Basta estar na hora errada e ser atraído pelo soldado do diabo. Eles andam por aí e se divertem como nunca, do jeito que o mundo está hoje, a verdade é nua e crua. O menino foi empinar pipa naquele terreno baldio, tropeçou em alguma coisa e se assustou quando viu um cadáver em estágio acelerado de decomposição. Vomitou com cheiro forte que exalava daquela podridão. Não escutou quando os pais falavam pra não sair de casa sozinho. Se achava independente, se perdeu no meio do caminho. Um homem estranho te ofereceu um punhado de bala e em troca iria com ele porque disse que tinha mais na sua casa. Os cadáveres são o resultado de décadas de planejamento em segredo. A mutilação deliberada do corpo da vítima é o resultado de muito tempo de um comportamento cada vez mais pervertido. Ele estupra, assassina e mutila mais três mulheres, colecionando partes dos corpos como souvenirs e jogando os cadáveres no rio. Ele rondava parques de diversão e fliperamas, atraindo suas vítimas com promessas de dinheiro. Eu só queria controlar completamente a pessoa e... ela ficasse comigo o maior tempo possível, mesmo que fosse só uma parte da pessoa. Matem-me novamente ou me aceitem como sou, porque não mudarei. Já vi uma série de pessoas que se envolveram em atos bastante abusou graves, sexualmente daquela criança em defesa. Gravou um vídeo pervertido e outra vez saiu de forma ilesa. Nesse momento, algum psicopata está rondando a sua casa, só esperando o momento certo que sua filha volta da aula. Vai esperar pra enterrar o seu filho que você ama. Vai começar a tomar cuidado e procurar saber aonde ele anda. As companhias que levam pro lado oculto, isso só vai ter um final. Tudo isso acaba no túmulo. As histórias já ouviu sobre pessoas assassinadas por outras pessoas que fazem do crime o seu modo de vida diária. Me diz o que uma menina de 14 anos faz na rua às 10 horas da noite. Eu não sei o que ela procura. Eles matam e não acaba por aí. Fazem fetiche com seu corpo até tudo sucumbir. Será mais um crânio dentro da caixa misturado com um monte de osso de um monte de infeliz que deram chance pro lado oposto. Yeah, Andras 2013, assassinos. Ha ha ha.